uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos com vocês para mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, que é uma parceria entre a Rádio Fiscar 95,3 FM e a Escola Jesuíno de Arruda. Esse espaço é destinado a alunos, professores, enfim, todos os atores da educação básica que tenham alguma coisa para falar sobre educação. Aqui os alunos têm a oportunidade de fazer a sua performance, mostrar a sua arte, enfim. É um espaço para toda a comunidade da educação básica. Os professores também podem aqui mostrar o seu projeto educacional e trazemos com frequência profissionais de diversas áreas para que os alunos possam conhecer profissões diferenciadas. Já trouxemos profissões de profissionais de várias áreas. E hoje nós estamos trazendo aqui um amigo nosso, escritor, né? Hoje a profissão é o de escritor, que é o Antônio Faes. Hoje está aqui também conosco, no estúdio, né? Os professores Clésio Aniceto e o professor Maurício Ortega. E esse que lhes fala, o professor Toninho. É isso aí, amigos. Então vamos começar o nosso bate-papo. Como vai? Tudo bem? Xará. Tudo bem, prazer estar aqui de novo, tentando mostrar para que serve efetivamente a literatura no dia a dia, como isso pode ajudar na formação básica de todos nós, alunos e professores também. Isso. Especial, nós vamos falar um pouquinho de poesia hoje, não é? Poesia é uma coisa que entrou na minha vida bem mais tarde. Minha formação original é em ciência da computação aqui pela Federal. Em 2004 eu comecei a escrever literatura, contos, crônicas. Mas eu participava sempre de um festival de poesias que tem aqui na cidade, aqui pertinho, Dois Córregos. Um festival internacional de poesias, muito bacana, por sinal. E um dia me fizeram lá um desafio. Falaram, o ano que vem a gente quer que você participe de novo, mas nós gostaríamos que você participasse com poesias. Eu falei, nossa, eu nunca fiz poesia. E eu percebi uma coisa muito interessante. A poesia não é a escrita, é o olhar. A partir desse desafio, eu passei olhando para as coisas que eu já olhava para escrever contos, crônicas, ou para viver no mundo, com um olhar de poesia. Eu comecei a ouvir música e não só ficar na música e na letra, no conteúdo, mas prestar atenção às rimas, que palavra rimava com qual a métrica ficava bacana. As poesias começaram a brotar. Eu também comecei a olhar uma outra coisa. O que era a poesia de verdade? Porque poesia, para mim, até então, tinha uma métrica certinha, rimava esse com aquele. Eu percebi que várias poesias não são de rima. Ela tem que ter uma toada, um cantar. E a poesia começou saindo. Então tem horas que eu olho para alguma coisa que eu quero dizer, eu falo, opa, isso daqui dá uma crônica, isso é um conto, isso daqui é um poema. Tem coisas que eu olho e falo, não, isso não dá nenhum dos dois, só daria para resolver com filme. Eu não sou cineasta, então eu não escrevo isso. Vou entrar nessa conversa. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor Clésio. Boa tarde, professor Toninho. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui no programa, depois, após algum tempo, né? Afastado do programa, agora estamos retornando aqui. E eu gostaria de perguntar a você, Antônio, que é um profissional da escrita, um profissional da poesia, como é que se dá essa mágica de você olhar a poesia? Porque você falou que a poesia é no olhar, certo? Existe alguma regra para isso? Existe alguma forma de você treinar isso, ou isso é uma coisa inata, é um dom inato da pessoa? Posso responder a sua pergunta com uma poesia? Claro. Eu vou responder com uma poesia minha, tá? Que chama poesia. Palavras postas no papel. sentidas sem sentidos, em gostos e desgostos, sons saltam soltos, revelando leves relevos, olfatos de tantos fatos, ou imaturas incertezas, de verdes veredas, em verdades de vez, versos vistos de viés. É uma poesia que fala de poesia. Então, o primeiro conceito que eu acho que é bacana você ter na poesia, o poeta, o escritor, o artista plástico, mesmo o professor, ele é um fotógrafo. O professor, ele vê uma coisa e ele tem a função de retratar isso para os seus alunos e tentar fazer o aluno ver a mesma coisa que ele conseguiu ver, que é interessante, que vale a pena ser notado, que é belo. Então, no caso da aula, quem que vai lá? O professor também, infelizmente, recebe quase tudo de segunda mão. Mas se ele fosse o próprio pesquisador, se ele estaria lá com o olfato das coisas, cheirando as coisas, sentindo os gostos, o calor, o frio, para vir retratar. Quando você lê uma poesia, de quem são os sentidos? Os primários é do escritor. Ele que sentiu aquilo e ele põe em papel para contar para alguém que deve emprestar os seus sentimentos. Então, esse olhar que eu me refiro é o mesmo olhar que não é da poesia, é de qualquer um. A função de qualquer pessoa técnica, boa, bom profissional, é ver o que os outros não veem, para resumir, para retratar. Então, novamente, aqui nesse poema, palavras postas no papel, isso é poesia? É. Sentidas sem sentidos, em gostos e desgostos, sons saltam soltos, revelando leves relevos. Quem que viu os relevos? Quem que sentiu lá, tateou os relevos? Se você prestar atenção nesse poema, ele fala dos cinco sentidos: olfato, paladar, visão, tato, audição e tato. Relevo, olfato, versos vistos de viés, ou seja, desgueio, de lado, imaturas, incertezas. O poeta não tem certeza. Se ele tivesse certeza, ele seria cientista. Nem cientista tem certeza. Tem hipótese, né? Tem hipótese. Então, a grande coisa que nos toca, por exemplo, voltando ao professor, eu estou cheio de dúvida. Ele também tem que ter as certezas, as convicções, mas ele tem que também transmitir essa dúvida para os alunos. No fundo, um bom professor é um escritor, é um poeta. É contar isso. Então é esse olhar que eu falo que é o olhar do fotógrafo. Eu não sei se da outra vez que eu vim aqui eu contei uma historinha. Não sei se todo mundo conhece o Haroldo Paulo Júnior. Sim, sim. Um dos maiores documentaristas que tem no Brasil, é daqui de São Carlos. Ele foi meu professor no primeiro colegial. Eu fui aluno do pai dele. Pai dele. Professor Hélio Paulo. E o Haroldo, que para quem não sabe também, trabalhou com o Jacques Cousteau, com a Mie Klink. O Haroldo, um dia batendo papo, ele falou: faz, quando eu vou fotografar um animal, eu sei tudo da vida dele. Como ele come, como ele dorme, como ele morre, como ele se reproduz, eu sei tudo da vida dele. Bater foto hoje, enquadrar, iluminar, não é tão difícil, porque a gente tem equipamento muito bom. Eu tiro de cada animal 200 fotos. A arte que eu tenho é escolher a foto que representa tudo aquilo que eu sei daquele animal, para que outras pessoas possam também encontrar isso. Então, o que eu queria na poesia, até nesse bate-papo, nas idas às escolas que a gente já teve juntos lá, né, é que os professores aprendessem a olhar essas fotos respeitando esse trabalho que o Haroldo teve. Quando você pegasse um texto de literatura do Machado de Assis, eu não queria que você pensasse no que está escrito. Eu queria que você pensasse no que o Machado de Assis pensou. A partir daí, inclusive, você vira escritor, porque você vai entrar numa sintonia com o Machado de Assis para falar, para dar aula. É essa a missão. E eu acho que a arte antecede a formação técnica. Se você aprender a ler poesia e até escrever, não precisa ser um Olavo Bilac na vida. Você vai traduzir isso para o dia a dia. Sua linguagem do dia a dia vai ser poética, vai ser literária, vai ser um contador de histórias. Para vocês que são professores, não precisa mais que isso, né? Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Thank you. amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje tendo como convidado nosso amigo, escritor são carlense, Antônio Faes. Está aqui nos dando um papo muito interessante. Nós estamos tendo a oportunidade de ter uma conversa muito inteligente com esse nosso amigo, Antônio Faes. Aliás, já esteve lá na escola, né? Já falou com os professores. E ele é muito interessado na questão da literatura com os alunos. Né? E, continuando a nossa conversa, você tem... Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Maurício. Boa tarde também. Boa tarde. Será que esse, indo de encontro àquela pergunta que o Maurício fez no primeiro bloco, e a sua fala do primeiro bloco, será que esse espírito de observação, ele não foi perdido durante o tempo? Por exemplo, até 1950, 1960, você não tinha TV, então as pessoas elas ficavam ligadas no rádio, as telenovelas, aquelas coisas. Então, elas tinham que imaginar tudo isso aí. Com o advento da TV, as pessoas pararam de observar as coisas. Elas estão focadas só em basicamente só em uma coisa. Então, esse foco fez com que elas perdessem a observação lateral delas. E com isso, perdeu-se também esse espírito de observação com relação às coisas delas escritas, ou a literatura, ou a gente já sabe muito bem que o brasileiro não tem muito com relação à leitura, ou à poesia, isso, né? Então, será que isso não foi perdido durante o tempo com o advento da televisão? Porque o povo, de uma certa forma, não ficou meio folgado? Eu não vou saber dizer, eu vou especular também. É o seguinte, ao mesmo tempo que essa globalização, essa comunicação de massa fez perder muita coisa, ela também fez a gente ver coisas que não via. Então é uma dualidade aí, ou seja, a gente está perdendo algumas e está ganhando outras. A pessoa que desenvolve bem, a TV pode ser um ganho. Você vai permitir que você construa imagens e visões que você não poderia nem supor que existia. Enriquece muito você. Agora, se você só ficar na TV ou só ficar no Facebook, realmente emburrece. O ato de ler, ele tem alguns efeitos colaterais que eu acho que é muito importante ressaltar. As pessoas estão hiperativas, elas estão impacientes, elas não ouvem mais. E na hora de ler, você tem que ficar quieto. Não, você não pode brigar com o escritor do livro. Tem sentido, você pode até fechar o livro, mas você não pode brigar com ele. Eu até recomendaria, como terapia para muita gente que está sofrendo, que não sossega, se propor a ler uma hora de livro por dia, sem barulho, sem TV, sem nada. Não vai deixar de ver TV, não vai deixar de entrar no Facebook, não vai deixar de jogar bola. Mas isso é muito importante. Seria a terapia da leitura? Seria uma terapia. Uma otimização do tempo também. Você pegar um livro e criar uma disciplina de estudo. A leitura, eu tenho um número comigo, tá? Nem 10% das pessoas gostam de ler. E não vão gostar mesmo e não tem que gostar. Só que você tem que ler, porque tem que ler. Ele tem um monte de benefícios. A gente já enumerou isso no programa passado, mas tem que ler. Então é trabalho, como se fosse trabalho. Eu tenho uma estatística recente que me passaram esses dias, eu não confirmei ainda. Vou confirmar. Só 2% das pessoas no mundo leem o livro inteiro. O livro que compra. Então, bem superficialmente. E a maior parte que lê, a gente sabe que não entende o livro, né? O pessoal ainda está discutindo se a Capitu traiu o Bentinho. O Machado de Assis não estava nem aí com isso. Não estava nem preocupado com isso daí. Isso não é o tema do livro. Tem algumas... Eu estou, inclusive, quero montar uma palestra para alunos que é como ler Dom Casmurro. Tratando disso, mas na verdade não é como ler Dom Casmurro, é como ler qualquer livro. Mas com o olhar do Dom Casmurro, as coisas que eu acho que deveria procurar ali, que é ler com cabeça de escritor. eu pretensiosamente leio, tentando entender aonde que o Machado de Assis queria chegar com aquilo. Ele não é o livro. Ele não se limita àquele texto pequenininho. Ele é um cara genial. Absolutamente fora da média. É um menosprezo até se ficar só numa obra dele. Tá muito acima. À frente do tempo? Muito à frente. Por exemplo, é muito interessante. Para políticos é bem interessante. Assista a peça do Getúlio Alho e do Ângelo Bonicelli, Sereníssima República. Eu leio um conto, é um conto de 6 páginas do Word. É a política atual. É igualzinho. Só que é uma comunidade de aranhas. É divertidíssimo. É divertidíssimo. E foi escrito em 1870. Ele está muito... Na verdade não é que ele é atual. É que o problema já vem daquela época, né? Eu li alguma coisa, a ver com detalhes, mas que o Woody Allen, né, se baseou, né, para fazer alguns roteiros, né, na obra do Machado de Assis. Eu nunca ouvi falar, mas eu assisti recentemente 2 filmes do Woody Allen. 2 filmes também que quem estiver ouvindo aqui eu recomendo muito. Que é Meia-Noite em Paris, até porque é um escritor que volta ao passado, ele volta para a década de 20, e eu também defendo a ideia de que o meio faz o ser, sim. Se você começar a conviver com gente, tem assuntos interessantes, se você usar o seu intervalo de trabalho, de aula, de vida, para conversar de coisas bacanas, ao invés de falar mal dos outros, ao invés de discutir assuntos fúteis. Se naturalmente, se você for esse cara chato que fica conversando de coisas sérias, você vai espantar gente ruim de perto, né? Ninguém vai querer conversar muito. Então já é um, por si só já é uma bênção. E automaticamente você cresce. Aliás, o ver também está aí. Eu tenho que emprestar os olhos dos amigos, a percepção dos amigos, para rodeando as coisas e ver essa mesma coisa por ângulos diversos. Isso dá um poema. Isso dá uma história. E sempre claro que não tem a verdade. O Woody Allen é o Meia-Noite em Paris e Para Roma com Amor. É um filme dividido em 4 continhos, 4 pessoas que ficam famosas e tem a vida mudada de repente e depois vão voltar pro... Muito bacana. E você, agora olhando, tem um quê de Machado de Assis ali, sim. Mas eu li assim, não superficialmente, mas nesse sentido que eu... Mas voltando à poesia, mas... a poesia é tida como um tipo de literatura menor, né? Existe um certo preconceito com relação ao gênero poesia, não é isso? Eu ouço muito falar disso do conto e da crônica, porque são coisas curtas, mas eu adianto uma coisa. Eu acho mais difícil escrever contos e crônicas, porque você tem pouco espaço para dizer o que você quer dizer. Então você tem que saber se fixar num tema importante. Quando você tem muito tempo para falar, é muito mais fácil. Claro que você fala mais besteira. Se você aprender a compactar, eu tenho um caos disso interessante. Eu tive um dia, eu participava de um festival de poesias e eu ia falar logo após o Afonso Romano Santana. E o Afonso falou a seguinte coisa, que ele entendia literatura, poesia, ele achava tudo maravilhoso, mas ele não conseguia entender matemática, física, não via graça naquilo. Eu ia falar depois dele, falei, olha, eu tenho uma coisa para falar, mas eu queria contradizer aqui o Afonso. O Afonso, eu acho muito bacana quando o cara escreve um romance, mas se ele conseguir escrever um conto, é muito mais bacana, porque... Literatura, de certa forma, A linguagem é a arte de sintetizar. Quanto mais você falar com menos coisas, se você conseguisse reduzir a uma palavra o discurso inteiro, seria maravilhoso. E fosse entendido. E tem gente que de boca fechada é um poeta. Exatamente. Nós vamos fazer mais um intervalo, gente. Posso só concluir? Pois não, fica à vontade. Aí eu falei, então, Afonso, eu acho o conto mais bonito que o romance, por causa disso. O poema, que normalmente é menor, é mais bonito ainda. Com versinhos e tal. Eu falei, convenhamos. O cara vai lá e faz F igual a M vezes A. Você quer coisa mais poética que isso? Cara, ele descreve uma coisa universal do mundo, que é força. Com três letras. Isso é muito mais que poesia. E é muito que é mais que conto, que é mais que romance. É isso, amigo. Dentro de alguns minutos estaremos de volta. Plantei no jardim um sonho bom. Mostrei meus espinhos pra você. Faz que desamarra o peso das botas e fica feliz. Abre o guarda-chuva que hoje o sol desistiu de sair. Esse perfume de alegria trouxe de volta um sonho bom. Posso até olhar pela janela e recitar um petit chanson. Cantei pra você meus velhos tons. Perdi seu ouvido. Eu trago a dança que me inspirou um café sem açúcar e tal. Analise o fundo da xícara, a esperança é igual. E eu confesso, só me resta a vida inteira. Só me resta a vida em mim. Estamos de volta, amigos, com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com a presença do escritor Antônio Fais. Estamos aqui conversando sobre gêneros literários e falávamos sobre poesia, né? E ele dizia que o texto é mais rico, quanto mais sintético, mais rico, não é isso, Fais? Eu acredito, quanto mais você conseguir reduzir uma coisa, quanta gente, como o Maurício falou há pouco, um sorriso de estudo, né? Seria o ideal da comunicação. Agora tem que lembrar também que a gente tem que se esmerar em linguagem. Linguagem é a maior invenção da humanidade. O que difere a gente dos animais é a linguagem. Um animal nasce, aprende algumas coisas, morre, mas esse conhecimento vai embora com ele. E no caso do ser humano, a gente evoluiu porque pôde transmitir para o resto da vida, quer dizer, a pessoa não começa do zero. E você vai ver que os grandes saltos estão na Mesopotâmia, com a linguagem cuneiforme, de lá salta para o Egito, o papiro melhorou e foi progredindo lentamente. Tem um salto muito grande quando Gutenberg organiza a imprensa lá, ele cria... A imprensa foi criada pelos chineses, né? Mas ele pega aqueles tipos móveis, ele cria de um jeito e populariza a escrita. E o próximo salto nós estamos vendo nele agora, que é rádio, TV e internet. Então a linguagem é o que há de muito importante. Então quanto melhor você for em linguagem, melhor você vai ser. Tá? Para qualquer área. E você vai melhorar na linguagem, não é só lendo texto técnico, é lendo literatura. Porque a literatura, a arte, tem uma coisa de muito interesse. Ela transcende a linguagem. Nós chegamos, quando você descobre o limite da linguagem, daqui para frente eu ainda não consigo falar. Então, eu tenho que fazer poesia, eu tenho que pintar quadro, eu tenho que fazer música. Porque está acima, a minha linguagem está limitada. A gente tem esse vazio grande dentro da gente, que a gente sabe que tem. O mundo é maior, mas eu só aprendi a descrever o mundo com linguagem. E isso, uma prova disso, o Freud, o grande estudo do Freud, que ele era mais filósofo que médico, era Shakespeare. O que o Freud foi trazendo para testar com as pessoas, ele aprendeu muito com a leitura do Shakespeare. Hoje, vários cientistas... O Freud passou da linguagem literária para a linguagem filosófica. Os grandes cientistas hoje, neurocientistas, o Antônio Damasio, por exemplo, ele está passando da linguagem filosófica para a linguagem técnica. Mas ele tem instrumentos. Ou seja, o Shakespeare já estava na nossa frente, na literatura. Então, isso é... É bem importante. Na música também nós podemos dizer, música boa, tá? Nós podemos dizer que também os grandes músicos, nossos grandes músicos, aqueles que hoje estão esquecidos, ou que são um pouco tocados nas rádios, são os grandes poetas. Chico, Caetano, Vinícius, Tom Jobim. É porque você hoje em dia você não escuta essas coisas. Cartola. Cartola, Noel Rosa. É isso, Noel Rosa, Cartola. Então eles também eram poetas. Eram poetas, é que eles já tinham essa poesia cantada. A poesia no Brasil, na verdade, não sei se eu estou certo em dizer, mas assim, ela não pegou tanto, porque veio a música. Como a gente tem bons poetas aqui, é mais gostoso você ouvir música do que ler poesia, né? Poesia, a leitura é uma coisa meio solitária, né? A gente é muito social, a gente gosta de fazer coisa com os outros. Não gosta muito de ficar muito tempo sozinho, a gente se deprime. É importante. Então a leitura, quando eu defendo que eu falo assim, que ler não é gostoso, é isso que eu quero dizer. A gente é muito social. E a música dá para socializar. Mas por outro lado, você vê, é meio triste. Você vai em alguns shows, faz um teste. Vai ter em Gal Costa, no Sesc. Agora, esse mês, a maior parte fica lá batendo papo. Não fica ouvindo a música. Desrespeito. Isso. Mas não é... Sinto mal quando... E não é só desrespeito ao artista, nenhum. Pessoas têm perdido o sentido das coisas. As pessoas fazem festas para comer e beber. E a festa, na verdade, é um encontro. Comida e a bebida era um acessório. É um acessório. Pra gente, já que a gente tem que comer todo dia, vamos fazer isso juntos, vamos. Mas a essência é bater papo. Então, investir em conteúdo agora também tem um problema. Quantas pessoas podem realmente bater papo? Quantas pessoas também topam nessa hiperatividade toda? Tá quieta pra ouvir quando uma pessoa trata de um assunto melhor que eu e fica ali aprendendo com novidades, com coisas que não sabe. Então, esse mundo tá, se perde nisso. Eu acho, Antônio, que você no início, no primeiro bloco, você já matou a charada quando você disse que as pessoas não sabem ouvir. Uhum. Esse é um dos, eu acho que é um dos males aí que nós estamos, os alunos nossos não tem paciência para ouvir. pessoas, até os adultos, os professores, muitos também, não têm paciência para ouvir. Quem já foi bater papo em LTPC sabe disso, né? Já. Né? Então, esse tipo de... essa conduta, essa postura das pessoas, né? No momento que você tem que ouvir alguma coisa, eu acho muito desfavorável, uma coisa que a gente podia trabalhar, tentar trabalhar isso, tentar inverter a situação. Lógico que também não é fácil, mas a gente podia tentar um trabalho, começar com as crianças, um trabalho para poder ouvir. Porque você só sabe falar a hora que você ouve. Uhum. Você só aprende quando você ouve, quando você metaboliza aquilo que você ouviu e sintetiza e aplica, enfim. Eu acho que ouvir é uma arte que está se perdendo. Eu tenho também uma teoria sobre isso, que é a seguinte. Se você falar de uma coisa que eu não consigo abstrair, visualizar, eu me perco. Eu me perco o interesse. Qualquer pessoa começar a falar de um assunto que eu não, muito tempo que eu não entendo nada, começa a ficar enfadonho. Quando você lê literatura, lê poemas, você cria uma capacidade de abstração grande com linguagem. Então, você entende o que as pessoas estão falando. E você rapidamente constrói imagens, modelos, e você participa da conversa. E participar da conversa não é falar. Se a partir do momento que você narra, eu monto todo o cenário, vejo um filme inteiro, eu ouço. Então, depende da riqueza de quem ouve. E o melhor exercício para isso é ler literatura. Você é obrigado a construir imagens. Agora, quem é pobre nessa construção, também não vai ter paciência para ler. Esse é um problema. Então, o que eu defendo desde do básico é um investimento pesado na leitura de literatura, de coisas curtas, mas que tem que entender o que está sendo falado. Antônio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, diante do que você falou. As pessoas, de acordo com o que você disse, eu concordo com você, as pessoas que leem mais, elas conseguem ouvir melhor, elas sabem ouvir. E as pessoas que leem mais, sabem falar melhor, sabem se expressar melhor? Eu quero estou dizendo isso porque a gente está acostumado a ouvir muitas pessoas, e algumas pessoas é muito triste ouvir, é muito difícil você ouvir algumas pessoas falando, principalmente na política. E alguns outros políticos você ouve e gosta de ouvir, e quer ouvir mais. Mesmo que as ideias sejam contrárias. Mesmo que ideias contrárias, ou qualquer assunto que a pessoa está falando, torna-se interessante pela forma de ser colocado, pela oratória. Eu tive a oportunidade de Roberto Freire, uhum, um político que nem é do meu partido, mas nós ficamos horas ouvindo. Uma delícia, uma coisa assim prazerosa de ouvir a oratória, o tipo de colocação que ele faz. Nós ficamos por volta de 5 horas ouvindo. Mas não é oratória, né? No caso do Roberto Freire, por exemplo, você pode divergir dele em ideias. Sim. Mas as ideias dele são consistentes. Sim. Tem uma base. Ele vê diferente. Quem tem ideia diferente, vê diferente. Eu estou olhando para a mesma coisa que você, mas não vejo a mesma coisa. Não sou obrigado a ver a mesma coisa. E a partir daí, eu construo toda uma história. Se você é um bom ouvinte, e eu um bom contador do caos, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos perceber que estamos vendo coisas diferentes, mas nós vamos nos respeitar. Eu respeito que você não enxerga a mesma coisa que eu. Claro. Nós vamos fazer mais um intervalo e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Frequência. frequências pra quem se mexe à vontade. Na verdade, da frequência grave, essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse, essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Eu disse, essa é pra tocar no baile. Essa é pra tocar no baile. Tá calibrada, tá justa pra missão. Na pressão do sistema de som, essa é pra tocar no baile. Ela sente que a notícia é quente, ela sabe que a batida é de responsa e o groove de alta patente. Groovar nas ruas, nas favelas, na pista, na praça, nos apartamentos. Chega junto 100%, o tempo voa e o som segue firme na proa. Cê balança nesse groove, balança e não enjoa. Lute pelo seu direito de festejar, festeje seu direito de lutar na vida. Pra cima e já. Estamos de volta, amigos, com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje, com o nosso convidado aqui, o escritor são carlense, Antônio Fais. Fais, você tem muitos livros publicados e você publica aqui pela Federal ou você é escritor independente? Quase todo mundo hoje, é difícil ser editado, tá? Todo mundo que é pequeno ou conhecido acaba publicando de forma independente. A editora que eu publico é Pedro João, que é de um professor federal. Mas a gente acaba bancando sempre. E depende de lançamentos para vender, de coisas desse tipo. Mas o livro também não é uma coisa que se venda muito. É muito difícil hoje. Propaganda nos livros, quantos mil exemplares foram vendidos, ou milhões, e não mais qualidade. É um negócio de mercado. Os livros que vendem mesmo, em geral, eles têm qualidade de narrativa só. Você tem vários escritores, para pegar um exemplo, o Código da Vinci lá, o Dan Brown. Bom narrador. A história não tem absolutamente, não te acrescenta nada. Então você vai ler como se assistisse um filme de aventura. Você sentou lá 2 horas, matou um tempo, é bacana. Nada contra o Dan Brown, ou o Código da Vinci, ou você ir assistir um filminho de aventura e rir, ou chorar. Mas só saber que isso está matando teu tempo, é entretenimento, não é cultura. Seria os livros que têm um determinado conteúdo. Agora não dá para ambicionar ser um best-seller, isso aí é bobeira. Não são escritores de língua portuguesa, mas eu acho que são relativamente bons escritores. O Hitchcock, o que você acha? O Hitchcock era bem bacana, né? Pelo menos os filmes. As histórias dele têm história, né? Tem história. Eu, quando moleque, uma coisa que me ajudou muito eu gostava muito da Agatha Christie. É isso que eu ia citar. Agatha Christie é uma grande escritora. É claro que ela também já pegou o negócio lá que dava para ganhar dinheiro, o justo que ela queira ganhar dinheiro. Mas ela tem livros muito bons. Nas histórias dela. E ela era generosa, porque ela dava todas as pistas. Então, eu matava quase sempre os criminosos, né? Matava assim, eu descobria quem era. Mas exatamente porque eu largava a mão as pistas dela, eu já tinha pegado como ela escrevia. Então, eu falava, ah, não, ela vai me enganar aqui. E era uma diversão, era um prazer. E um bom escritor, aí o poema, o conto, essa brincadeira do escritor com o leitor é uma brincadeira importante. É um jogo. O escritor está falando, ó, você vai ter que fazer o que eu quero aqui. Mas eu vou te dar uma coisa bacana no final. Então é uma parceria e tem que ser bacana. Então quem pretende escrever, é a mesma coisa. Resumo também é... Aula, eu sei que está muito difícil, mas seria que seja essa troca. Eu troco, vocês me dão atenção, mas eu vou garantir para você que você tem uma coisa bacana no final. O professor que é respeitado na aula é que ganha a confiança do aluno, ou admiração, ou qualquer outra coisa. Está muito difícil, mas eu acho que seria essa linha. Escritores brasileiros hoje. Que você destaca como escritor brasileiro hoje, que escreve coisas boas e tem um bom conteúdo. Olha, eu gosto muito do humor, né? Então, aquele humor leve. Eu sou muito fã ainda do Luiz Fernando Veríssimo. Acho muito divertido. E do pai dele também, o Érico Veríssimo. Machado de Assis, para mim, é o grande gênio da literatura mundial. Ali, se tiver 10, ele está nos 10. No mundo. Eu quero, claro, escrever aqui no Brasil, em português, não teve renome internacional. Mas é um grande nome da literatura brasileira e da literatura mundial. Tem escritores que ficaram perdidos aí e são muito legais de ler. Eu não perderia de ler Nelson Rodrigues por nada. Bom, muito bom. Nelson Rodrigues, você dá para aluno, como tem um pouco de sacanagem, tem. Eles gostam. Mas aquele A Vida Como Ela É, ele é muito cruel com a visão da realidade. Mas note de novo, o Nelson Rodrigues olhava a sociedade como ela é. E ele escancara as entrelinhas. Né? Então ele fica muito divertido. Um outro sujeito que ficou perdido, genial. Esse daí é pesado, é o Plínio Marcos. Plínio Marcos, se reeditassem os livros dele... Deixa eu contar uma coisa. Eu tive a oportunidade de ficar 3 dias hospedando Plínio Marcos... Leve. ...em nossa república, lá em Araras. Conta aí pra gente. Ah, ele foi fazer algumas palestras durante 2 dias diferentes, ele foi fazer palestras lá em Araras, que eram para os estudantes da faculdade, da universidade, e algumas pessoas da cidade também, no outro dia. Nós convidamos ele para ficar. Quer ficar na República, você fica. E tocou, ficou. Uma conversa ótima. Ele era louco para a gente na época. Nós estudantes também, pouquíssimo compromissados com as coisas, né? De muito compromisso. E ele foi com a namorada, ficou. Dormiu 3 noites na República. E ficava batendo papo altas horas na noite com a gente, contando casos. Uma ótima conversa. Plínio Marcos, falecido. Genial. Tem outros aí. Tomava uma cachaçinha. Mas a visão de mundo desses caras é bacana, né? Bacana. O que você diz, vou colocar uma coisa assim, você não vai gostar muito, porque tem muita gente que também não gosta. O que você diz do Paulo Coelho? o seguinte, eu vou passar uma coisa que me contaram. Eu, por exemplo, o Diário de um Mago em alemão é o triplo do livro. Ou seja, o livro foi reescrito. Aproveitaram a ideia e o livro, na tradução, foi reescrito. O que me disseram um professor de literatura da Unesp de Araraquara. Então parece que as traduções para inglês, francês, alemão são melhores que o original, literariamente falando. As ideias deles são boas, ideias boas todo mundo tem o dia todo. Desenvolver essa ideia e acrescentar a tua visão de mundo à ideia é que é interessante. E contar isso de uma forma ou divertida ou triste, conforme for seu estilo, o que você quer, que tipo de impacto você quer causar com aquilo. Eu não posso falar de outros escritores, mas falando do que eu escrevo, normalmente eu vejo uma coisa e tenho uma ideia. Tenho isso várias vezes por dia. E às vezes eu quero escrever e não sai. O que eu preciso? Tempo, paciência, vendo causos pelo mundo. Puxa, aquela ideia caía nessa história aqui. E aí sai uma história. Então tem vários escritores que forçam a escrita. Ou seja, eu tenho que produzir um livro, tenho que produzir um texto. Quem escreve não é o escritor. O texto, você dá um V0 nele. Ele toma forma por si só. Vou contar um causinho rápido do João Baldo Ribeiro. João Baldo falou um dia assim: pô, cara, eu tava escrevendo aquela vozona grossa que tem. Eu tava escrevendo um livro. Ele tava falando exatamente disso, que é o personagem que dá o rumo no livro, não é o escritor. O escritor não é Deus. Eu tinha um personagem lá. Até o meio do livro eu jurava que ele era viado. Só fui descobrir do meio pra frente que ele não era. Ou seja, é o personagem que... Ele enganava o escritor. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Fábio. Mas, para terminar o nosso programa, eu gostaria de transmitir aqui os nossos sentimentos de pesar à família da nossa colega de trabalho, professora Simone Lima, né? Que foi, infelizmente, brutalmente assassinada no último dia 11 desse mês. Estamos, de certa forma, também de luto por isso, porque isso atinge muito a gente, né? Sem dúvida. Então fica aí o nosso sentimento de pesar. Amigos, estejam conosco. Eu gostaria também de agradecer aos trabalhos que obrigado. Agradecer também a presença do Antônio Faz e pedir para que vocês estejam conosco no próximo sábado, aqui às 13 horas, pela Rádio Fiscal 95,3. Escute diferente. Ensino Básico em Revista.